Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Ao sábado, entre as 12 e as 14 horas, na Rádio Universidade de Coimbra, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. Immovable, o tema que se encontra em The Human Path, o disco de Elon Katz, a dar o início de mais duas horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar. Bem-vindos. E terminou o nosso ar-condicionado, mas continua o verão, pelo menos por aqui. Good. São os primeiros sons da Orelha Astre de hoje, com Fernando Cabrita, Elon Katz e também Nora Guthrie, Home Before Dark, da compilação Sky Girl. Ainda do mesmo disco, vamos ficar com Gary Davenport e o tema Sarah. Oh, Sarah, Sarah. mais dois destaques da compilação Sky Girl, Nora Guthrie e o que já tinha por aqui soado, Gary Davenport com Sarah. São os minutos iniciais da Orelha Astra de hoje. Há também novo disco para Mitsuki Miyawaki, assina só com Mitsuki, chama-se Puberty 2. Vamos ficar com o tema inicial, Happy. Thank you. seven cash, there's a better one, so I should engage me. Esta é a Orelha Extra, através da Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Castrense, Rádio Universitária do Algarve e Universidade FM. Também no Brasil, na Rádio UFSCar, em São Carlos. Ficamos com o português Bruno Pernadas, o tema Spaceway 17. O álbum chama-se Those Who Throw Objects at the Crocodiles Will Be Asked to Retrieve Them. Ainda à primeira hora da Orelha Extra, para continuar, de Santa Trindade, Nicole Case, Kitty Lang, Laura Vers. You wrote the kiss and it is beautiful. I can listen again and again. You never really got a break from the car wrecks and the pain. You love the sons of the pioneers and the Hollywood cowboy stars. You were just trying to put a hand to where we are. Where we are. Where we are.

cause I'd no more get to see all this beauty passing by me. Laundry on the line, truckers passing on the ride, every color on the wind. You know you're living if you sin. Que só em sonhos pensámos nela, Nicole Case, Kitty Lang e Laura Vers, o álbum Case Lang Vers. Há um excelente concerto da banda, foi também o primeiro concerto que deram enquanto trio para apresentar precisamente este disco. Podem vê-lo na íntegra, vão ao nosso Facebook, concerto que aconteceu na rádio de Portland, OBB. Ouvimos três temas, Song for Judy, Blue Fires e Down. Também desde há uns bons discos para cá, a formação inicial dos grandes Dinosaur Jr., para além, claro, de Jim Askes e Lou Barlow, também o baterista inicial Murph, nome próprio Emmett Patrick Murphy. Há um novo álbum, e sem dúvida alguma um dos melhores álbuns da carreira dos Dinosaur Jr., chama-se Give a Glimpse of What You're Not. Ficamos com Going Down. Trying to find a little man. forma os históricos Dinosaur Jr. no novo Give a Glimpse of What You're Not foi Going Down, e a não perder também a aventura de Jamal Moss, Hieroglyphic Bing, ele que vai estar ao vivo cá em Portugal no Festival Outfest no Barreiro, dia 8 de Outubro. Temos por aqui Sepulchral Offerings do novo The Discos of Imhotep. We'll be right back. non-representatives. Can't you see how it demands? Don't see how it demands. Orelha Extra, spreading the gospel around here. Este foi o único single que a jornalista Vivian Goldman lançou em nome próprio. Ela que escrevia para The Village Voice, o Enemy ou New York Times, criou canções tão bem para os Flying Lizards ou para os franceses Viva Chantage. Tudo agora reunido nesta compilação de nome Resolutionary. E o single de que falámos e que acabámos de escutar chama-se Laundrette. Orelha Extra, canal auditivo suplementar. Esta é ainda a primeira hora. Vamos voltar à Debo Band. Música. final da primeira hora de Orelha Extra com a Debo Band de Ere Gobesh, o tema final do disco, Ayu Temamu. Para o fim ainda os australianos Siggy Witch de Classic Connection com Getaway. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point good. And now... Fendu. Y'all ready for this? Sex. Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. wasting too much time. One day you'll take a break. Someday you'll find a way. Keep dreaming anyway. One day you'll get away. Sexta-feira, entre as 22 horas e a meia-noite, na rádio UFSCar, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. Yeah. nosso Papa está de volta. Sim, porque a nossa religião é a música. David Eugene Edwards e os Zuvenants com o novo disco Star Treatment. A segunda e última parte da Orelha Extra, canal auditivo suplementar. O novo Uvenant chama-se Star Treatment. Ficamos com dois temas, Come Brave e The Hired Man. Bem-vindos. From him, a different scene began. sunrise. It feels like someone's using my eyes. Tinsel wind and curtains blowing. You look down at the Thames. Echoes, timeless beating, machine control. voices in robot zones close their minds with four-step clones. Turn it off. Compilação com 4 CDs que recupera alguma da eletrónica que se fez nos primórdios. Close to the Noise Floor, Formative UK Electronica, 1975-1984. Começamos com o inesquecível John Fox, A New Kind of Man. Ouvimos depois os Instant Automatons com New Music. E vamos escutar ainda Alan Burnham com Music to Save the World By. Extra. tentamos acertar na cabeça do prego. Nestas coisas de boa música lá pela América do Norte, o álbum pode enganar pelo título Introducing Carl Blau. O homem já tem uma excelente discografia nos anos anteriores para trás. Este é o último trabalho, só com versões. Acabamos de ouvir Let the World Go By, Carl Blau, e Elijah Crampton presents Demon City, com a participação neste Irreducible Horizon de YB.

A dupla Jim Rosner e Andy Stack são os White Hawk. Sobras dos álbuns anteriores, Civilian e Shriek, agrupadas agora neste Twin, foi To Write. E Jim Rosner tem mais duas aventuras para além dos White Hawk. Uma delas, os Flock of Dimes, que tem álbum estreia, chama-se If You See Me, Say Yes. Para ouvir hoje, Eye the Glow. This is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Yes? 12 horas na Orelha Extra de hoje, com música de amanhã. Welcome to the future. We'll be right back. Não parece, mas são mesmo os DOCs no último álbum, A Weird Exits. O tema chama-se Jammed Entrance. E voltamos a William Tyler, de Modern Country, Highway Anxiety. Thank you. chegamos ao fim de mais 2 horas de Orelha Extra. Podem contactar-nos através do e-mail orelhaextra@sapo.pt, do Facebook e do Twitter. William Tyler, The Modern Country, Highway Anxiety. Para o fim, a reedição de um excelente disco de 1979, homónimo para The Toms, em cassete, através da Burger Records. Vamos ficar com You Must Have Crossed My Mind. Tchau. If there's doubt about my love for you, let me say